Olá, senhor povo de Deus, aqui quem fala é o cantor Paulo Neto. Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês, cantando a música O Sono Não Acabou. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí e dá o seu like, que eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado aqui por esse canal. Deus abençoe a todos. Esse canal é um canal para edificar sua vida, sua casa, sua família. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você se inscrevendo, você dando seu like, nos ajudando. Tenho certeza que Deus vai abençoar você e toda a sua casa. Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor. Tudo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Creio nas promessas do meu Deus. Ele é fiel, eu sei. Ele é fiel, eu sei. Quando vem a noite na vontade de chorar, me rouba o coração cansado de viver a frustração de esperar, mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar. Preciso aprender a confiar e esperar. Deus não se esquece de tudo que um dia te prometeu. Ele vai cumprir. O sonho não acabou. O tempo já começou. Estou vivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou. Meu Deus é preciso esperar. Oh, Deus determinou o tempo de buscar e de perder. Deus determinou o tempo de nascer e de morrer. Quero lembrar daquilo que esperança me dá. Vou plantar, vou colher. O sonho não acabou, meu Deus realizará. Sua palavra é certa, eu posso confiar. Preciso esperar, preciso esperar. Preciso esperar. Deus abençoe.